3-2-2-2-8, número 2 do setor, aguarda. É, está aguardando, 2-2-2. Papá Romeu, November Golf Tango, texto para 2010, ajuste 1-0-1-7, autorizado final do procedimento ILS, informe estabilizado. Descendo para 2010, autorizado ILS, comparado estabilizado, November Golf Tango. Curva esquerda, subida Cuca, transição Zipar, intercepta pêndulo 1-0 até Neuma e após conforme rota, aciona 5563, controle 119.35. Campina Grande 670, decola do 1-0 com curva esquerda, via presulou no 0, sai da PUCA, transição de parte, Neuma, direto Campina Grande, aciona transponder 5563, controle 1-9-35, gol 1-1-70. Correto, no 1-7-0, chama pronto para o estacionamento. Chama pronto, 1-7-0. Para o táxi volume 868, temos 068 a bordo, com 2:40 de autonomia, alternando São Gonçalo da Maranhão. Gol 1868, livre de táxi, parte principal em Índia, ponto de espera no 0, torre 1-1-8-95, ajuste no 0 no meio. Livre de táxi, parte Índia, ponto de espera 1895, ajustada no 0 no meio, 1868, até mais. Passaredo 2222, coordena a equipe de solo, fique no nosso da Copa Sá, livre puxo no remoto no 2, chama táxi. Após o gol, está livre, eu puxo no encanamento, 2222. Linha 908, acima de identificação, dessa via para nível 050, chega da Mari. Livre da restrição na posição Mari, azul 6908. Chegou Salvador, Rotária 2591. Rotária 2590, prossiga. É o Rotária 2591, então o plano para Brasília, nível 320. Gente, temos para Brasília 320, Rotária 2590, lá só instante vamos confirmar a matrícula. Afirmativo, temos as duas aeronaves, Rotária 2590 e agora também o Rotária 2591. Temos um call spotter aí para o 0210, tá o pedido. Gente, só um instante, cópia, prepara a subida Arbor após posição Alefa para Brasília, Força Aérea 2591. Arbor Aérea Alefa, preparando, Força Aérea 2591. 2228, pronto para o táxi, 65 a bordo, autonomia de 4 horas e 45, alternando Salvador, 2228. Passaria 2228, livre táxi, passe principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no meio. Índia, quando lá, ponto de espera, 295, 10, 16, obrigado, boa noite, 2228. Decolou aos 39, chame o controle em 1935, morro. 1935, até a volta. 10, ajuste no 097, informe estabilizando. 10.007, já passar a etapa, semana estabilizada, obrigado. Controle Salvador, boa noite, gol 1868. Gol 1868, boa noite, contato radar, sua para nível 230, sai da Conde. 230 na Conde, gol 1868. Azumi 908, desça para 3.000 pés, ajuste 1097. 3.000 por 1017. Obrigado, no RDS, o November Golf Tango. Gente, November Golf Tango, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite. Papa Romeu, November Golf Tango, estabilizado e aliás. Papa Romeu, November Golf Tango, confirme a intenção, esposa 1710. Tudo em estacionamento, gol 1170, tá no portão 10. 1170, livre push, chama táxi. Livre push, chama táxi, 1170. 10. Salvador, boa noite, passaria 2228, próximo ponto de espera da 1-0. Gente, mantenha o ponto de espera, passaria 2228. É manter, 2228. Salvador, clearance, evening, Brazilian Air Force 65-90. Brazilian Air Force 2590, send by 1 minute to cop number 2. Standing by information, Charlie, to Brasília. Após o pouso do Charlie 25 Alpha na curta, autorizado olhar e manter a pista no zero. Após o pouso da marca, ali manter no zero. 2-2. Bônus 098, prossiga. Uno 098, agora a gente fez cópia para Serra Bravo, Serra Golfo, Natal, São Gonçalo do Amarantos e prepara a Puca Transição de Par. November Golf Tango, no solo as 43, direita 1219 solo. Direita 219, obrigado. Uno. Negativo, estamos coordenando com o centro, aguarda mais dois minutinhos, 2591. Olha, queria confirmar se já possui o do 2590, está pronto para a partida. 2590, afirmativo, já possui, só estou confirmando o transponder. Para o táxi, o gol 1170 com 116 a bordo, alternando Maceió, 4 horas e 20 de autonomia. 118-95. 195, boa noite. Boa noite. Azul 6908, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, XTI, pistola 0, informe estabilizado. 2000, reportar estabilizado, 6908. Trabalho, gol 1170. Alô, Salvador, boa noite. Papá Romeu, Lima e Gostango, entrou na Fox. Papá Romeu, Lima e Gostango, boa noite. Confirma, pai. É o pátio, é o pátio 5. É o pátio geral, só tem noite. Gente, o nome é Gostango, então táxi de Alfa, reportando a Juliette. Táxi de Alfa, reportando a Juliette, não vou ver mais não. 868, chame Recife, frequência 12545, alterno 2685. 2545, 2685, 1868, boa noite. Boa noite. 2228, Leopoldo 45, chame o controle agora em 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa. Top, go ahead, 590. Brazilian Force 2590, clear to Brasilia, set level 380, via Open Zulu 17, take off Ronnie 10, after take off right, turn, Reef Arbor, Alpha Romeo Bravo, Oscar Romeo, Departure, and Alpha Transition, Echo Lima, Echo Foxtrot Alpha, Scope Code 5544, Salvador Departure, frequency 119.35. Roger, Crystal Brasil, flight level 380 via Brazulu 17, runway 10, first turn to the right, arbor, transition level, Elefa, departure, scope 5544, and departure control 119 at a small 35, pass to start up 2590. Gentileza, confirmando frequências, eu vou ter contato com o senhor. 12545 ou ainda 12685. Caso negativo, retorne à escuta do controle. 2545, 1286. 1868. 2685, gol no 868. 2685, obrigado. Yes, this is the first father and zero, is that correct? Approve the status, call back for text. Are you good to start up? Call back to text 2590. Alô, Papa Romeo, November Gustavo. November Golf Tango autorizado em direção a Juliette, controla no pátio principal, após taxi Lima e Mike, na taxi Quebec, chame a torre em 1-18-95, cruzamento da pista no 745. Paciente, a November Golf Tango vai ingressar na Juliette, pátio 1, na Lima, Mike, na Quebec, chama 1895 para cruzamento. Temos uma questão, a posição de Quebec apenas no pátio 5, seria alguma aqui no pátio 1 ou no pátio 3? Pátio 1 negativo, vou coordenar para ver se tem alguma posição no pátio 3 ou 4 restante. Tá, faz o pouso da companhia ali e mantém o número no 70. O Sérgio informou que a melhor posição seria o pátio 4. Então, reporta na Quebec para ingresso na pista 17, informa que vai estar ficando sobre a pista até o pátio 4. Pátio 4, mais longe ainda. Vamos lá então, reporta na Quebec, o Renan Gustavo vai precisar de auxílio para passageiro? Vocês vão ordenar, já possui o número de passageiros para ser transportado? São 5 passageiros, uma pessoal, mais 2 tripulantes. Sete ocupados. Vocês vão fazer, então, uma viatura com a freira? Obrigado. Eu não conheço o pátio 4, 5 eu conheço. Se puder mandar também algum sinalizador para lá, nós estamos ajudando, auxiliando no parqueamento da aeronave. Afirmativo, novembro, Agostão, quando ele será coordenado. Obrigado. Então, Salvador, é o gol 1972, levando a pessoa. Zero, vento 1200 graus, 7 nós, autorizado decolagem, pistão 1-0. Decolagem autorizado, gol 1170. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08. Confere o D591 no solo. Responda. Havia apenas chegado para a gente o plano Força Aérea 2590, já coordenando com o centro, pronto para a cópia aguardando o transponder. Automativo, prossiga. Autorizado Brasília, no nível de voo 380, decola da pista no zero com primeira curva à direita, na subida Arbor, após voo posição Alefa, intercepta Pêndulo 17. Aguardo o transponder e a frequência do controle 119.35. Autorizado para Brasília 380. Pela rota do plano de voo, é confirmando a saída Arbor Transição Elefa, aí depois de detectar o Pêndulo 17, o controle 119.35. Decolando a pista no zero com curva direita, guarda no transponder, Força Aérea 259.91. Correto, 2591. Só aguardando o transponder, assim que o mesmo chegar, a gente retransmite para o seu. Estamos prontos. 1098, copia? 098, voo autorizado, Serra Bravo, Serra Golfo, São Gonçalo do Amarante, Natal, nível 370, decola da pista no zero com curva esquerda, subida Cuca, transição Zipar, intercepta Pêndulo no zero, aciona 5564, controle 119.35. Gol 1098, correto, cotejamento livre, puxa, chama o pronto táxi. Salvador Brown, Brazilian Air Force 25890, correto táxi. We are 08 on board for 4.5 hours of endurance. Destination Sierra Bravo, Bravo Hotel. Brazilian Air Force 25890, create a taxi and 2 holding point. Taxi Hotel. On hotel, call tower 118.95 to crossing 110. Altimeter 0106. Are you good sex to holding point at the hotel and there call tower 118 is small. 95 to cross on the news 2590, thank you. November Golf Tango, gente, mantenha Quebec, aguarde. O azul 6809, livrou. 908, só lendo 21 decimal 9. 219, grato. Para o início do táxi. 591, aguarda, táxi. Guarda. Salvador, o azul 6908, livrou. 908, táxi de alfa, reportando da Juliette. Táxi de alfa, reportando antes da Juliette, o 6908. Salvador Tower, morning. Brazilian Air Force 2590, approach, hold point at hotel. Brazilian Air Force 2590, clear, line up via runway, report on threshold 10, ready to take off. Roger, via runway use, threshold runway 10, and call back when ready. Papa Romeo November Golf Tango, informo que a viatura que irá balizar o senhor do 44 já está prosseguindo para o mesmo. Mantenha a Quebec aguardando. Chamando aqui na posição 09. Prossegue 19, 1972. Ok, Delta de Valentão, 09. Alô, Salvador, bom 092, Salve Paraná. 63, aguarde, autonomia, 2 horas e 40, apenas foi salvo. Atenta a viatura que está ingressando no Pátio 4. Afirmativo no 098, livre táxi ainda, ponto de espera por Rio 118, decimal 95, ajuste no 096, bom voo. Índia, ponto de espera, táxi foi hotel para cruzamento, ponto de 2591. 2591, livre cruzamento, autorizado pela torre, informe transponder 5570. Livre cruzamento. Transponder 5570, com 025 na zona. Juliette, portão 01. 6908. 2591, faço parte via Alfa, Juliette, parte principal e Índia. No ponto de espera, pista no 0, chame a torre 198, decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no meio. Via Alfa, Juliette, parte principal, Índia, ponto de espera 718, 10, 10 no meio, Rosário 25, 91. Estou confirmando, ponto de espera 118, 95. 18, 95. Oi, Salvador, boa noite, ponto 09, ponto 0, 0, 0. Gente, mandei um ponto de espera, Gomes 098. 10, novembro Gostango, frequência livre estacionar. Brasil é fóssil, faz análise, clear take-off, runway 10, wind 10 degrees, 089. Ah, you get fine to clear to take-off. Brasil é fóssil, 5-9-0. 098, ali mandei um pistão no 0. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 3228, vou direto Conquista. Direto Conquista, 2228. É a Flight 590, Airborne at 57, contact Salvador Departure, 119, decimal 35. Salvador Departure, now 119, decimal 35, thank you. 2590, bye bye. Thank you. 1170, chame Recife, 125, decimal 45, alterno 26, decimal 85. 645, 2685, boa. Salvador Departure Control, good morning, Brasilia Force 2590, yeah, airborne. Brasilia Force 2590, with a contact on departure, climb to flight level 380, arbor departure. Alright, climb to flight level 380, arbor transition and level 11, departure 2590. Salvador, Força Aérea 2591, não está no Pato Espera Pra. Tem quanto tempo de espera, Força Aérea 2591? Tem. 098, autorizado decolagem no zero, vento 1 no 0 grau, 7 nós. De decolagem na pista 0, voo 9098. Avião no... A Lima tem pista no zero. A Lima tem pista no zero, Força Aérea 25 no avião. Decolou 00, chamei o controle agora em 1-1-9-3-5-1. 1-1-9-3, obrigado. Boa noite, Gol 0-9-8, passando 2.000 na Puca Zipa. Gol 0-9-8, contato radar, vou para nível 370, via saída Puca Zipa. Só para 370, Gol 0-9-8. Passageiros 2228, chame Recife, frequências 1228, alterna 1260. Gente, agora vamos chamar o centro nas frequências 1228, alternativa 1260. Obrigado, boa noite. Boa noite. Saia do 591, autorizado decolagem no zero, vento 1-0 graus, 8 nós. Autorizado de decolagem, pista no zero, Força Aérea 2591. Voz de faro, Gol 9098. Mantenha saída, aguarde autorização de Recife, Gol 9098. Fazer saída. Decolou ao 02, controle em 1-1935. Controle 1935, Força Aérea 2591. Controle Salvador, boa noite, Força Aérea 2591. Força Aérea 2591, contato radar, vai para nível 380, via saída árvore. Para 380, saída árvore, Força Aérea 2591. Localizador da 10, azul 4062. Azul 4062, chame torre 1118, decimal 95. Torre 1895, azul 4062, boa noite. Boa noite. Charlotte, Azul 4062, a 2 milhas e meia do externo. Azul 4062, autorizado pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 7 nós. Livre pouso, pistão 1-0, Azul 4062. Azul 2713, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-6. Brasília Force 2590, contact Central 128.8, backup 126.0. Roger, call on receive center 128.8 and backup 126.0-25-90, thank you. Bye-bye. 1098, chame Recife, 12545, alterna 2685. Secundária 12685, poderia confirmar na primária, o gol no 098. Gol 098, primária 125, decimal 45. Gol 12545 a primária, obrigado, 098. Do 4062, no Sol 07, direita, 1219. Direita, 219, do 4062. Salvador, bom dia, Azul 4062, Juliana Fox, tá? Azul 4062, bom dia, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, Azul 4062. Azul 2703, autorizado Duna, descida para 2000 pés, ajuste na 096, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. Sera 2591, no chame Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Chamar Recife 288-260, 2591. 9962, bom dia, prossiga. Bom dia, gostaria de coordenar o nível 490 para Recife. 490 Recife, será coordenado, prepara a subida PUCA, transição Aracaju. PUCA Aracaju, tá pronto. Azul 2713, chame torre 118.95. 7295, prato. Boa noite. Boa noite, Azul 27 no 3, autorizado pouso no 0, vento 090 graus, 069. 9962 pronto, cópia? Pronto, 9962. Recife autorizado, nível 410, decola da pista no 0 com curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Aciona 5571, controle 119, decimal 35. Copiado, então 410, Puca, Aracaju, 5571, 9962. 9962, correto, chama pronto, puxa acionamento. Tamarim. Boa noite, está 3170, formação Charlie, descendo ao 1150. Nota 2170, acima identificação, terça via, chegada Mari, para nível 050. Prossegue via 050, até 3170. Alguma velocidade do ar, ITAP ou Dona Serena? Autorizada para o ITAP, então 3170. ITAP da presente. Salvador, o ponte 19240, qual seria a prevista de omissor, por favor? 9240, João Pessoa, subida Puca, transição Zipar. E aí, grato. Quando possível aí o 370. Só corrigindo, Puca, transição Aracaju, já pronto cópia? Pronto cópia, prossiga. Então, 9240... Autorizado, João Pessoa, nível 370, decola da pista no zero com curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju, intercepta P017 para Recife, e após conforme a rota do plano, aciona 5573, controle 119, decimal 35. Autorizado, nível 370, Perzuluno 7, decola na Puca, Aracaju, curva esquerda. 5573, alteração 1935, controle 139240. Correto, 9240, chama pronto, puxa acionamento. Chamará. Solo Salvador, boa noite, Azul 27 no 3, na sua escuta. Azul 27 no 3, táxi via Alfa, Kilo 43, tanto abelizador. Alfa, Alfa Kilo 43, atendo abelizador ou Azul 27 no 3? 3170, vista para 2000 pés, ajuste 1096, autorizado final ILS, informe estabilizado. Ok, desce 2000 pés, confirma ajuste, por gentileza? Ajuste 1096. 1096, está autorizado já o ILS que deita 3170. Na posição 4, gol 9962. Gol 9962. Gol 9962, posição 04, livre, puxa no prospect. Aponta taxa 9962. localizador, o seu 3170. 3170, chame torre 118, decimal 95. 3895. Salvador, boa noite, eu estou 3170, no localizador. Para 3170, autorizado pouso no 0, vento 100 graus, 4 nós. Livre pouso, pista no 0, da 3170. Gol 9962, está pronto de táxi, seu BF 41, Serra Bravo, Serra Golf, 2 horas e 30 de autonomia. Gol 9962, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera no 0, torre 1195, ajuste no 0 no meio, bom gol. 1895, pode esperar, galera, do 9962. Gol 9962, após o pouso da Airbus da TAM, ali mantém o 90. Após o pouso da Airbus da TAM, mantém o 90. A 3170 no solo ao 33 direita, 1219 solo. 219, 3170.